Está entrando no ar o programa 15 Minutos, com uma mensagem de reflexão para os nossos dias. Olá, irmãos! Estamos iniciando mais um programa 15 Minutos e eu desejo que essas mensagens que estão sendo compartilhadas aqui possam estar edificando, né, a sua vida e ajudando todos nós a revermos o cristianismo que estamos sustentando, né, principalmente nesses dias, né, de tão grande apostasia. Na mensagem de hoje, eu estarei abordando um assunto que eu tenho certeza que vai tocar, né, na ferida de muitos célebres, né, do mundão gospel. Especialmente aqueles homens que se fazem líderes sobre um determinado grupo de pessoas. Trata-se de uma concepção completamente equivocada, né? E infundada, segundo o que encontramos nas Escrituras. Especificamente no ensino incontaminado de Cristo, né? Por que que eu digo incontaminado? Porque as Escrituras deixam claro, irmãos, que Jesus não usou dos padrões deste mundo para moldar o seu ensino. A sua palavra, né, como lemos, as Escrituras, né, elas vêm do alto, elas vêm do Pai, cujo pensamento são infinitamente mais altos do que os nossos. Há muitos anos atrás, quando eu tomei conhecimento de um certo indivíduo, um homem ovacionado, né, pelas massas, que por muitos, hoje, né, ainda é tido como um tipo de Deus na Terra, eu tive um sentimento imediato, né, de reprovação. Eu achava que a maneira como aquele homem conduzia as pessoas a um tipo de um transe ou esquizofrenia, né, e no final tirava tudo quanto podia de seus bolsos, né, não poderia ser algo da parte de Deus. Este homem se tornou tão grande em toda a Terra e, obviamente, segundo a grandeza e riquezas deste mundo, né, e não segundo o que é ser grande e rico para com Deus, eu li algumas coisas, né, deste indivíduo, e eu li o Bom Dia Espírito Santo. É possível que você também tenha lido essa literatura. E vi vários vídeos, né, de seus espetáculos diante de uma plateia sedenta, mas não por Deus, mas por uma experiência sobrenatural. E de maneira breve, eu posso afirmar que este homem começou no espírito, eu acredito, mas acabou na carne. Acredito que agora você já deve saber, né, depois que eu citei o título do livro que eu li, agora você já deve saber a quem eu me refiro, né? E talvez você está se retorcendo aí enquanto eu falo sobre este cidadão. Talvez até veio na sua mente aquele chavão, né? Não toques no ungido do Senhor. E é exatamente sobre este conceito infantil e infundado que eu quero tratar, né, nessa mensagem. Quem me conhece, né, quem conhece o irmão Luciano, sabe que eu não sou de citar os nomes dos lobos, né? Pois eu prefiro denunciar os seus falsos ensinos, para que outros sejam livres, né, para que outros possam ser livres. Porque eu tenho certeza que Deus vai julgar, né, tanto os bons quanto os maus. E a justiça de Deus é infinitamente mais justa, né, do que a minha, né? É assim que a Bíblia me orienta. Se alguém não traz o ensino de Cristo, esse alguém deve ser considerado fora, né, fora do corpo, fora da comunhão. E este homem, conhecido mundialmente, ele tem disseminado tantas heresias, irmãos. Mas eu quero argumentar sobre uma especificamente. É por causa desse ensino, né, que outros pensamentos distorcidos, né, vêm tomando forma e frequentemente, sabe, eu ouço irmãos absorvendo essas ideias e aplicando em suas próprias vidas. É aquilo que eu comentei na mensagem anterior, né, se você teve a oportunidade de ouvir, sobre o estrago que um falso ensinamento causa não somente numa vida, não somente numa casa, né, ou numa cidade, mas em toda uma geração. Este homem vem ensinando que cada cristão é um pequeno Messias, né, um tipo de um pequeno Cristo, e por consequência um tipo de Deus, né? Um pequeno Deus. É, você consegue perceber, irmãos, a barbaridade que este homem fez? Consegue discernir a influência de demônios nesse falso ensino? Ser como Deus, ou até superior a Deus, é algo que sempre esteve, né, na agenda de Lúcifer. Mas esse dia jamais chegou e nós sabemos que jamais chegará. Por isso eu acredito que ele agora investe, né, em ficar espalhando esse tipo de engano, alimentando o coração dos homens com este desejo por alcançar a divindade, né? Não é à toa, né, que a gente vê a ciência empregando esforços, né, para descobrir o elixir da vida, para que eles se tornem imortais, né, se tornem deuses, né, segundo a maneira como eles entendem viver eternamente, né? E não é à toa, irmãos, vemos também tantos líderes religiosos se autodeclarando, né, superiores aos demais irmãos. Não é à toa também ouvimos pessoas declarando que fulano é muito ungido, ou ciclano é cheio da unção, e por aí vai, né? Você já deve ter observado isso. Tem até cantores, né, com voz ungida. É patético, irmãos, é algo patético, né? Para você ver como as pessoas são manipuladas e doutrinadas, né, através de qualquer coisa que estimule as suas emoções. Lembrando que a emoção é carnal e não espiritual. E este campo, o da emoção, é um campo fértil para as sementes de Satanás. Essa ideia mesmo, né, de unção é completamente equivocada, né, em meio a esses movimentos religiosos. E a propósito, você sabe por que chamamos Jesus de o Cristo? Obviamente não é porque Cristo seja o seu sobrenome, mas porque a tradução para Cristo é ungido. Jesus é o ungido de Deus. Escute bem, irmãos, não há outro. Em Lucas, no capítulo 4, né, vamos ler a Bíblia. Em Lucas, no capítulo 4, no versículo 18, nós lemos: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui, irmãos, o texto está claro, né? Jesus é o ungido de Deus. Se hoje nós evangelizamos, se há milagres e curas, se pregamos, né, as boas novas, é por meio da unção do Espírito que veio sobre ele, né, sobre Jesus. E este mesmo Espírito é realmente sobre aqueles que o confessam, né, como Senhor de suas vidas. Mas ainda assim, nada vem de nós mesmos, irmãos. Não há nada no homem. Você consegue perceber isso? Jesus disse: não chameis ninguém de pai na terra, só há um pai, e ele está nos céus. E não chamei ninguém de mestre, só há um mestre, o próprio Jesus. Então, qual a razão de, né, de continuarmos buscando essa glória uns dos outros? Qual a razão, né, de ocuparmos uma cadeira especial num lugar tido por sagrado? Qual a razão de tantos títulos, irmãos, tantos títulos eclesiásticos, quando o próprio Jesus disse que nem sequer de mestre nós devemos nos chamar? Irmãos, tudo isso é um resultado de ensinos que foram construídos com base em padrões mundanos, irmãos, e não segundo a palavra de Deus. Vejam, esses profissionais da música, gospel, por exemplo, eles gravam música sob encomenda de gravadoras mundanas, que se beneficiam de uma fortuna às custas de um povo que está idolatrando esses cantores, que criam fã-clubes, que pagam para assistir seus shows. E não importa alguém justificar, irmãos, que vidas estão sendo alcançadas, porque se não pregam a verdade, se não pregam a sã doutrina, as vidas ali envolvidas em todo esse processo de manipulação, essas vidas que estão sendo alcançadas ali, supostamente para Cristo, elas estão sendo, na verdade, sendo feitas filhos, como Jesus disse, né? Sendo feitos filhos do diabo duas vezes, irmãos. porque eles estão se aproximando de Cristo da maneira errada, com as motivações erradas, sobre um marketing enganoso. Irmãos, Jesus não veio promover para nós uma maneira de nos prostituirmos com o mundo e ainda no final a gente ir para o céu. Ele veio nos tirar do mundo. Ele veio dizer que a amizade, né, com o mundo nos torna inimigos de Deus. Ele veio nos dar um outro padrão, é isso que nós precisamos entender. Se eu não soubesse que se trata de uma cegueira espiritual, irmãos, eu diria que seria impossível as pessoas se entregarem a toda essa manipulação, a todo este engano, né, vivendo este evangelho de entretenimentos que é totalmente centrado no próprio homem. Eu conheço, irmãos, muitas pessoas, né, que se deixaram levar por uma sugestão maligna. Através de supostos sonhos, né, ou até experiências sobrenaturais, como eles dizem, né? E depois disso, de alguma forma, eles acabaram encarnando um personagem que eles criaram na própria mente deles. Alguns se achando profetas, né, da última hora, no nível, obviamente, mais elevado, né, do que pode se entender do que é um profeta. Enquanto outros dizem que Deus lhes disse para abrirem uma nova denominação. Isso é engraçado, né? É engraçado porque até o nome, às vezes, da denominação, eles dizem que foi Deus quem deu. Ora, eu faço uma pergunta, irmãos. Está Cristo dividido? Pode um reino dividido subsistir? Nós sabemos que não há, irmãos, não há união entre essas denominações, né, que nós já vemos por aí. Então, fica claro que Deus não está falando com essas pessoas. Na verdade, eles estão buscando seus próprios desejos, né? Influenciados por aquele que veio para dividir e vive tentando destruir a única igreja que existe, né? A igreja de Cristo, formada por filhos de Deus, espalhado por toda a terra. Irmãos entre irmãos, aonde o Senhor é Senhor. Não há um homem, né, ocupando o senhorio ou usurpando a glória de Deus. Jesus é o Senhor sobre a sua igreja. E essa igreja, irmão, são todos aqueles que receberam a verdade do Evangelho. E estão sendo libertas, né, por essa verdade, num processo de serem feitos filhos à imagem do primogênito. Então, essa é a igreja, a única igreja em toda a terra, irmãos. Não há duas igrejas, há apenas uma. Esses filhos de Deus, esses irmãos que compõem o corpo de Cristo na terra, a igreja, eles não se submetem, irmãos, ao governo e tradições de homens, mas unicamente ao governo de Cristo, pelo qual foram comprados. Por favor, irmão, fique atento, irmão, é a sua alma que está em jogo. Eu preciso encerrar, pois o nosso tempo já deve estar estourando, mas antes eu quero ler um texto que está em Romanos, no final do livro de Romanos, no capítulo 16, no versículo 17 e 18, que diz assim: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, pois os tais não servem a Cristo nosso Senhor, mas ao seu ventre. Com as suas palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Então, irmãos, esse texto de Romanos, né, Paulo escreve essa carta aos Romanos, realmente com uma exortação, com um conselho muito precioso, principalmente, né, para os dias em que nós estamos vivendo, aonde ele diz para que nós notemos aqueles que estão trazendo escândalo, né, contra a doutrina que aprendestes. Qual que é essa doutrina que nós aprendemos? É a doutrina de Cristo, incontaminável. Aí quando você ouve um líder religioso ensinando algo que Jesus não ensinou, Paulo está falando: desvia-se dele, afasta-se deste homem. Por quê? Porque esses homens, eles estão procurando saciar o seu próprio ventre, né? E eles fazem isso usando de palavras e lisonjas, né, para enganar o coração das pessoas. Como que isso acontece? São líderes religiosos, irmãos, que ficam falando tudo que as pessoas querem ouvir. Se a pessoa precisa de um conserto na área financeira, ele está quebrado e ele precisa, né, se restituir na área financeira, ou seja, em que área que for, esse líder religioso, ele vai promover a ideia de que você pode receber isso, né, facilmente através de doação de dinheiro, né, que sempre está envolvido o dinheiro. Você vai sempre ouvir coisas do tipo que Deus vai fazer se você agir por fé, e o agir por fé é você depositar dinheiro. Então, essas pessoas, elas estão mal intencionadas, e ainda que elas estejam fazendo isso, ou acreditando estar fazendo isso de boa vontade, elas são pessoas que simplesmente estão seguindo a multidão, né? Elas estão olhando o mau exemplo da maioria e estão seguindo esse exemplo, né? Está passando esse falso evangelho para as pessoas. Evangelho de prosperidade, evangelho, né, que só promove emoções, sensacionalismo, né, toda essa manipulação que nós vemos a todo momento, né, as pessoas fazendo uso da simplicidade, né, da fé das pessoas para se engrandecer diante delas, né? É isso que nós vemos hoje. Então, irmãos, o conselho que Paulo nos dá é o quê? Afasta-te dessas, né? Irmão, se aproxime da palavra de Deus. Não seja aquela pessoa que simplesmente acredita que está salva e você, por estar pagando, né, o teu pastor, ou pagando de alguma forma alguém para ler a Bíblia para você e te ensinar, não pense que isso vai te justificar diante do Senhor naquele dia. Porque naquele dia nós lemos que a palavra de Deus diz que muitos chegarão diante do Senhor, dizendo: Senhor, Senhor, eu fiz isso em teu nome, eu curei em teu nome, eu falei novas línguas em teu nome, eu fiz tantas coisas em teu nome. E Jesus vai dizer: afasta-te, porque eu não te conheço. E por que isso vai acontecer? E para quem ele vai estar falando essas coisas? Para essa liderança que nós temos visto hoje, e para muitos outros que estão ensinando mentiras, estão distorcendo a verdade para o seu bel prazer, para ter as suas expectativas atendidas. E Jesus, irmãos, Jesus não morreu naquela cruz para você continuar vivendo como uma pessoa mundana, como uma pessoa depravada, como uma pessoa que busca todas as coisas que o resto do mundo que não conhece a Deus busca. Jesus morreu naquela cruz para nos livrar deste mundo, nos tirar daqui e nos levar para o seu reino. Então, irmãos, medite bastante nessas palavras. Saiba que, pelo menos eu acredito que nós estamos vivendo em meio à apostasia, né, que a Bíblia nos aponta, a apostasia de últimos dias. Então, irmãos, fique atento, irmãos. Não siga com a multidão, irmãos. Lembre-se, Jesus falou: o caminho é estreito. O caminho é estreito. Então, se você olha, irmãos, para este gospel caindo na graça do mundo, você, no mínimo, deveria ficar se perguntando: opa, o que é isso? Jesus falou que poucos vão pelo caminho estreito. Como que uma multidão está achando graça neste evangelho gospel que estão pregando? Então, fica aí, irmãos, este conselho, né? Que a gente possa estar olhando para Cristo, a gente possa estar embasando a nossa vida cristã nas palavras de Cristo e não nas revelações, né? Não em pessoas, em homens, né, que tem se levantado aí, ainda que dizendo ser homens de Deus, que a gente realmente tenha Cristo como centro das nossas vidas. Então é isso, irmãos. Até o próximo programa, 15 minutos, e que o Senhor nos ajude, né, que o Senhor realmente abra os nossos olhos, que o Senhor mude o nosso coração, que o Senhor tenha essa liberdade, né, que cada um de nós possamos entregar a Ele o senhorio, né, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus.